Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o tio vai ensinar o que é ensino. Cheiro de lixo? O Norume. Norume. Chorume. Chorume. Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume e hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E aqui formando essa bancada mais uma vez nessa bela manhã de domingo, ele que tem um pênis de elefante, Wesley Zop! Porra, finalmente! Não, mas também tem um pênis de baleia, também tem um pênis de macaco. Ah, minha coleção de pênis, você tá falando. Sim. Ah, tá, sim. Uma bela coleção de pênis catalogada. Pênis de jacaré, que difícil ver. Mas tem lá. Tem gente que sai pela natureza fotografando passarinho. Ele também. Ele tem uma coluna separada por sabor. É toda uma catalogação científica. Parece aquele super trunfo, né? E não é foto, ele vai lá, pega o molde. Mas sem sedar o animal, que é muito mais... Exato. Não é fácil. Não sei se... Beijar o animal na boca, fazer sexo com ele por 3 dias, ele chama de sedação do amor. Não é chamado. E temos ele aqui que no acervo de Wesley Zop é chamado de pênis de anjo Gabriel. Queria dizer que ele fez um molde. Ele não removeu. Não, foi um molde. Um molde siliconado que ele fala com... Um motor vibratório dentro. Certo. Não em todos. E temos ele aqui, o nosso pênis de gorila, Anderson Negão. Fala, negrado. Gorila albino, claro. E ela aqui, a maior comediante stand-up do interior paulista, que fala 1.320 palavras por minuto, Cid. Vai que cola, né? Vai. Uma delas dá certo. Ah. Com certeza. Vai se um dia funciona. Vai que dá. Daqui 10 anos é realmente. Eu falei, olha lá, eu falei. Daqui 10 anos é essa fama póstuma, é sempre mais, melhor, né? Exato. Sim. Eu já falei pra você não ameaçar nossos convidados. Pelo menos não no ar, que é criar prova contra a gente. Sabe? Não ameaçar e não amamentar também. Olha que... Desculpa. Eu vou no Cabrini. Não, não é Cabrini, é Cabrito esse pênis que ele trouxe. Tava numa cabine. É o famoso pênis de Cabrito, é o predileto dele, tem uma barbichinha ali, mas não ficou legal, pô. Não sei se precisava dos chifres, mas tá. Você, que é, o Chan, você que é o artista aqui, né? Obrigado. E temos ele aqui, o nosso ouvinte com o nome mais merda que conhecemos e também o único que perde pra Anderson Negão no, na vida, Vandriano. É, isso daí mesmo, fazer o quê? É. Fala que empatou, pelo menos. É uma marca de vida. A gente não consegue escolher o que a gente vai. Não. Só pra deixar uma curiosidade, né? Tá falando de pênis aí. Procurem pênis de morcego. Vocês vão ter uma surpresa legal. Mas procurem na minha loja também, que vocês podem adquirir. E rosteando aqui, eu, Douglas Domiciano Ganso, que vim pra me defender, rapaz. Boa, aí sim. Vim pra me defender. Algumas semanas atrás, Wesley Zop. Não, olha lá. Postou no Instagram do Chorume eu jogando handball de calça jeans. E foi uma enxurrada de comentários lá, inboxes. Me criticando não pelo meu estilo de jogo, que é aquele estilo mais técnico, né? Conservador. Não, assim. Você tem toda uma maneira diferente. Exato. Ali, da ajoelhada na bola. Não, assim. Porque fora o jogo, a vitória... Tem que ter um espetáculo, claro, pra torcida. Claro, a torcida vai ver pelo espetáculo. Sim. Então, claro. Só que daí todo mundo criticando que eu tá de calçadinho jogando, rapaz. Mal sabendo que eu estava cometido numa cagâmbula diarreica. E ali foi uma estratégia de jogo que eu pensei, se eu vou de bermuda, Gabriel Osmar. É. Vou de short, de ciclista, igual o Adriano usa pra caminhar. Um short neon escrito bunda malvada, só se vive uma vez. Se eu vou com esse short, branco neon. E aí, de repente, toma uma bolada no estômago, uma ajoelhada, uma cotovelada. Pô, tá, era violento lá o jogo, hein, bicho? Não, nem de bola. Porra, nem de bola é violência, rapaz. Rapaz, se eu dou uma respirada mais funda, já me cago. E aí, me cago na frente de milhões de torcedores ali. E com neon ainda. Com neon ainda, que é mais chamativo. Ia ser aquela imagem de juntar duas bolachas salgadas com maionese no meio, quando você aperta. Sai duros aí. Sai aquela... Então, ali foi uma medida, eu pensei, vou de calçadinho, se eu me cagar, o quê? Eu percebo, eu tenho ali um minuto pra sair fora. Pra sair gritando, me caguei, caralho! No meio do jogo, falando assim, tô saindo fora aí, gente, valeu, deu meu horário. Mas peraí, você tava com a bola no ataque? Acabou! Mas então devolve a bola! Então, pra todas as centenas de comentários que teve criticando minha calçadinha, saiba que ela era uma técnica de defesa aí, milenar. Uma calça protetora. Uma calça protetora com envolto de plástico aí por dentro. Forro de plástico, então... E nem tava quente, então. Não, é bom, assim. Se esse besunto no hipoglô, já... Porra, só vem a patinação. Todo mundo pensa, quem tá subiando aqui? Bem na hora do hino da escola. Parece futsal. Mas foi isso. Então eu quero deixar claro pro nosso ouvinte. É a técnica. Vai se cagar, mas você tem um jogo importante, decisivo. Aí, calça jeans, rapaz. Você é o jogador oficial de handball da escola lá? Não, porque... claro que não. Porque parecia ser um time oficial ali. Eu tenho 1,30m de altura, você acha que eu sou jogador de oficial de alguma não, coisa? Não, engraçado é que ele tava... Golfe. Não, não. De golfe não, de pimbolim, né? Não, mas você tava até de goleiro lá uma hora. Ali é tudo, né? Cacete, bicho. É tipo showball. Ah, é tudo pelo espetáculo. É pelo espetáculo. Goleiro linha, sim. Não, é porque ali era um time de professor, então o pessoal não consegue ficar na linha muito tempo, então vai revezando o the moments of goal. Eu sou um cara ignorante em handball. Você é mesmo, mas parabéns. O campeonato era professores contra professores? Não, era um jogo show de intervalo. Era professores contra alunos. Que dó dos professores, né, bicho? Que isso, ganhamos, rapaz. Ah, vocês ganharam dos alunos? Claro, vai. Pô, porque... Esses alunos são uns molengues, bicho. Puta que pariu. Não, deixa eu defender meu time. A gente tinha dois negros no time. Mas era basquete. Não, mas era handball. Cara, negro é bom em qualquer esporte. Tem que se a gente correr, inventar, né, um esporte agora, ele vai ser bom. Isso é verdade. E detalhe, o Ganso dá aula na PAI, né? E na PAI não tem aluno negro, todo mundo sabe. É verdade. Quem é negro deficiente, o pessoal dá tiro na cabeça. Não dá nem trabalho de mandar pra PAI, não. Tiro na cabecinha. Por favor. Não, onde pegar? Ai, no pinto não. Calma, Gabriel Osmar, que o Zob já tirou o molde antes. Não, no meu tudo molde bem. Não, no meu molde não, pô. Os moldes são muito reais. É, aquela realidade você só tem com o tato paladar ali. Né? O único jeito é de fazer moldes. Muito bem, ouvintes. Antes de começar esse podcast, vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles é falar do nosso parceiro aqui, aquele parceiro que veio com a proposta de ajudar o produtor de conteúdo maravilhosamente bem. Estou falando do PodCloud, a plataforma de podcasts que pode ser encontrada no podcloud.com.br. Aí uma plataforma que hospeda o seu podcast de maneira fácil e já distribui ele aí para os principais agregadores do mundo, do universo. Então você falou, gravou e não sabe onde postar para o pessoal ouvir o seu podcast aí no mundo inteiro, você pode acessar lá o PodCloud, que tem planos exclusivos para você que quer começar o seu podcast maravilhosamente bem. Lembrando que mundo inteiro é a região. Por favor. É verdade. E aí, então, se você aí está querendo testar, vou testar um podcast, como é que eu vou fazer? Lá tem até um plano gratuito para você, que você pode postar áudio de 30 minutos a cada 15 dias. Se você já está no esquema profissional, você fala, eu já tenho certeza do meu podcast, eu já quero postar sempre, então lá tem planos profissionais para você também, com preços acessíveis. Então é só você ir lá no podcloud.com.br. E se você é ouvinte do Chorume, você pode ir lá usando o nosso cupomzinho Chorume com X ou Dragonsfly, e ele te dá 3 meses gratuitos aí para você usar o PodCloud, fazendo seus testes, fazendo suas postagens e vendo se vai engrenar seu podcast do maior jeito, chuchu beleza. Seu podcast de interruptor agora tem lugar. Isso daí, porque é o maior podcast que tem é sobre interruptores, mas o cara não tem onde hospedar. Ah, sim, e aí? É o que todo mundo procura. Claro. Como trocar um registro de chuveiro? sem espuma expansiva. Famoso registro de chuveiro cast. E aí? Sem usar registro de torneira. Ah, é. Que daí é fácil. É barato. E aí, rapaz, tem podcast que já está engrenado, já está começando, mas tem várias dificuldades aí de manter hospedagem, paga hospedagem cara, hospedagem fica caindo, a hospedagem não está no ar, ele não recebe estatísticas confiáveis, não sabe quantos ouvintes dele ouvem o podcast usando um shortinho cor-de-rosa escrito Sex Machine, sim, direto da década de 90. Alguns não sabem isso, mas não recebe uma chupeta do hospedeiro. Não. É meio nojento, né, velho? Mas realmente. Não pela fato da chupeta, mas de você usar os pedeiros. Parece uma lombriga chupando o pau de alguém. Mas tudo bem. Não recebem também uma chupeta de um hospedeiro. E o PodCloud vem pra te oferecer tudo isso. Um hospedeiro, uma chupeta e o que você precisar. Um hospedeiro, né? Estatísticas confiáveis pra você aí e uma hospedagem confiável. Então, se você é um podcast que está bambiando no assunto hospedagem, vai lá e conheça o podcloud.com.br. Promete não te decepcionar. Ele te atende 7 dias por semana, 24 horas por dia. Rapaz, fica mandando spam. Não, pera. Mas ele está lá pra te servir e vai ser muito legal. E se você é igual o Anderson Negão, que está querendo fazer o podcast dele solo, que não sabe se tem inteligência pra fazer o negócio sozinho? Realmente não. Lá no PodCloud existe um jeito de você testar a plataforma, então existe um login teste que você testa, você emula ali, simula um orgasmo. Pode simular. Não, eu não testei. Você não sei. Faz bastante isso, mas não é pra isso o treinamento. Você simula e emula você estar upando o episódio pra você ver se você vai conseguir fazer, se você vai ter dúvidas ou não. Então o PodCloud está aí para ajudar você da melhor maneira. Vá lá, acesse, descubra essa plataforma maravilhosa e o seu podcast só vai ferver. Você só vai ter o trabalho de falar suas merda e postar que nem um seus doido. Conteúdos, né? Seus conteúdos. Já pensou em criar seu próprio podcast ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, um serviço de hospedagem com estatísticas avançadas. Backup. Player customizável. Site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou os planos pagos com 30 dias de teste. Pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Faça a transferência do seu servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br. Não vemos a hora de ouvir você. Conhece o nosso lindo parceiro lá, PodCloud, diretamente no podcloud.com.br. Deixe o seu podcast funcionando a todo vapor com seus conteúdos maravilhosos. Adorei. Muito bem! Outro recadinho que não podemos deixar de dar, que é a maneira que esse podcast funciona a todo vapor, rapaz! A todo vapor, assim como um jumento que vê Anderson Negão de vestidinho rosa e vai lá e trepa nele! Igual um jumento louco querendo gozar numa negra safada. Só que ele é otário, porque ele acha que só vai me comer, mas depois é minha vez. Aí é que o jumento grita, né, bicho? Primeiro o jumento come o negão, depois o negão não ocupa o jumento. Mas na ativa. Na ativa, aí que tá. Faz pra cupeta. Na cupeta. E é assim que esse podcast se mantém funcionando. Exato. Até não sei, mas vai lá e doa seu dinheiro, porra. No chorume.com.br barra padrim, chorume.com.br barra esmola, ou no show, ou no PicPay. Se você é um jumento informatizado, você tem lá no PicPay no seu celular, vai lá em arroba chorume, doe seu dinheiro. E depois, como o cu do Anderson Negão, só que depois ele dá o cu pra você. E aí? E você vai ser o passivão. Você tem que aguentar, aí que tá. É isso que é preciso pra esmagar essa rata. E aí? Vamos ver. Eu tenho um molde de um pênis de jumento aqui. E de rata também. E de uma rata. Muito bem, então doe lá pra esse podcast se manter funcionando pra de vez em quando ter episódio aí. Tá bom. É, não reclama não. Vai ter episódio aí de vez em quando. Eu queria reclamar um pouco, mas não vou reclamar. É isso aí. E fiquei sabendo que também o nosso negresco da podosfera aí, nossa dupla dinâmica, estiveram participando de podcasts aí. Vamos não, lá. Pelo não no mesmo, não, graças a Deus. Não que eu tenha mergulhado que eu participei também. Então vamos começar por a sua desorgulhança, Anderson Negão. Da onde tu participou, meu querido? Participei do Laranjado. Não, mas nem, então nem fala. Então deixa quieto, vamos passar para o Wesley Zop. Fala aí. Eu participei do podcast Discada, que é do Eric Poeta. Ah, sim, Poeta Eric. Exato. Sobre... Poeta Lameruxo. Rádios. Exato. Rádios antigas. Exato. É, tipo uma radionovela, onde você foi contar suas piadinhas. Piadinhas. Sim. Participei do episódio Rádio Gaga, número 5. Não é Radio Gaga? Rádio Gaga. Radio Gaga. Você parece que você é do Queen? Você ficou Radio Gaga. Eu fazia isso Radio no fundo, Google. Fiquei assim no fundo. Os caras falando isso por cima. Radio Gaga. Batendo palminha. Não, a palminha era ele, os caras batendo nele. Eu achei que eu não tava atrapalhando ali. Eu falei, Radio Gaga. Faz parte, né? Falamos sobre lambada, Barão Vermelho, festa de rodeio. Radio Gaga. Foi assim. Foi exatamente assim. Excelência, então, vamos ver. Topen! Radio Gaga. Exato. Sem mais recadinhos, vamos então para o nosso Voz de Mel. Ele, rapaz, que tem a língua mais lisa que uma perna de bailarina recém-depilada. Uma prótese de perna de bailarina. Muito bem, Gabriel Asmar. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é puta rolê da hora, mas não vou nem foder. Puta rolê da hora, mas não vou nem foder. É aquele rolê que você pensa. Top! Da hora. É. Mas... Não vou nem foder. Eu não. Eu não vou. Pra mim, pra cima de Moá. Aqui não. Aqui não. Eu não caio nessa, não. Dá culpa a cavalo hoje, não. Parece ser da hora, eu falei. Mas eu... Eu não. No today. Chupar a mãe do Zop? Tô fora. Deve ser da hora. Tô fora. Eu tô dentro desse. Eu sou o bom. Eu não. Do meu primo Zop. Do Celso Zop. Do Celso, nossa, mãe dele. Hein? Muito bem. Então, às vezes, a vida te presenteia com os rolês da hora, mas você, por N fatores, X fatores, X factors, você fala, não vou. Pra mim não dá. No today. Mais ônus que bônus esse evento aí. Vou comer a Paola Oliveira lá, mas pô, mas vou ter que dar pra 30 aqui de bengala no meio do caminho. Puta rolê da hora, mano. Até agora eu só vi bônus. É que cada um te cobra R$50 pra te comer. Ah, não, não, não, aí não vou. Eu não vou. Não caiu nessa 3 vezes, não. Então vamos lá. Cindy Lauper, Vandriano, Gabriel Asmar, Wesley Zop, Anderson Negão. Vamos lá pra esse rolê da hora que é esse podcast, mas ninguém quer ir. Eu fiquei muito... valorizar profeta. Os meandros. Os meandros, acho que... Eu queria usar essa palavra. Mas tem que valorizar os meandros, porque se você tira os meandros dos rios, a água do rio fica mais rápido. Isso daí... E aí? E aí muda toda a dinâmica. Imagina a cachoeira vindo na louca. Aí, ela não vai nem cair, ela vai deixar pra frente. Ela vai numa bala ali. Você perde a limpeza que o rio faz por causa dos meandros. Então, exatamente. Fora. Temos que preservar os meandros. Gostei dessa... analogia. Essa mensagem de meio ambiente que você passou. Eu procuro fazer isso sempre. Temos que valorizar também os profetas da casa. Ah, sim. Anderson Negão mandou... essa semana lá, esse tema lá. Puta rolê da hora, mas não vou nem fudendo. Por quê? Porque tá no ódio, Wesley Zop. Tá no rancor. Deve ter batido em muito pai que leva filho em sessão de cinema de legendada. Porque ultimamente o Negão tá muito bravo. Tá muito bravo. E eu, Gabriel Osmar, não quero deixar o Wesley Zop falar primeiro. Por quê? Porque senão a gente vai ficar 40 minutos discutindo da merda nada a ver que ele trouxe aí, ofendendo ele. A gente puramente na razão, na justiça. Só que o que vai acontecer? Vai acabar a raiva de Anderson Negão, vai chegar na vez dele e vai falar, ah, nem sei o que eu ia falar. Tem isso, mas é verdade. Mas eu quero aproveitar então esse sangue nos olhos, esse furor dele e falar, Anderson Negão, que rolê é da hora, mas você não vai nem fudendo. Vai falar que é ir de novo pro Rio Grande do Sul fazer sexo 3 semanas. Ah, isso eu iria fodendo. Mas já dissemos que no avião não pode. Ainda mais que o piloto tá te acusando de estupro. Mas são detalhes. Saudade do que não vivemos. Que era o novo estupro, né? O piloto, saudade do que não viveu. Quando você era só um passageiro, que saudade disso. Meu. A porta da cabine fechava direito. Quando ninguém vinha aqui pegar meu manche com força. Quando a gente não caía em parafuso enquanto eu tava sendo currado. Você deixou a minha vida em cada livro. Você falou que eu ia comer você, mas não tinha essa segunda parte de você dar o cu pra mim. Saudade de quando eu tinha paz pra pousar o avião. Quando eu era a voz ativa nessa tripulação. Isso, o microfone é aberto. Ele se lamentando ali, que o Negão já tava na cadeira dele. Mas ele sabe que o Negão tá escutando. Sim, sim. Quer dizer, o Negão não escuta lá. Na hora do prazer. Então é isso. Entendi, entendi. É. Esse foi o episódio. E era o piloto que devia estar aqui no meu lugar. Chegaram pra mim e falaram, vamos num show? Show! Chopeta? Esse ganso tá demais, cara! Não, um show da hora, do Steve Vai. Não faço ideia. Fiquei sabendo que ele vai, hein? Ele vai. Steve Vai é um dos maiores guitarristas aí de todos os tempos. Deve ter 1,90. Ah, é, mas é um dos maiores. Grandão mesmo. É, realmente. Eu falei, tá, vamos ver. Ele vai vir aí, né? Sumaré. Vai tocar no shopping de Sumaré. Na inauguração, setembro, hein? Esse é o maior guitarrista mais talentoso do mundo. Tá tocando em shopping. Inauguração de shopping. Em Sumaré. Nem Dubai. Dubai. Que Sumaré que é, Dubai? É Dubai brasileiro. Oh, todo mundo sabe. Do bairro de Sumaré. E começou as dificuldades. Eu falei, ah, vai ser na quinta noite. Falei, porra, a gente tem que trabalhar na sexta. Mas você é um hipócrita, era um né? Era um colega de trabalho. Isso. Não, mas peraí. A gente tem que trabalhar na sexta, dá a impressão que o Negão trabalha. Não dá essa impressão, não passa essa impressão? O Negão trabalha. Não. É que de sexta eu vou pra empresa. É. Ah, tá. Entendi. Ele não fica de home office. Eu pelo menos tenho que ficar acordado. Sim. Já sim. É e de roupa? Nem me lembro. Tem que pôr cueca, então não é trabalho. Ah, tá. Tomar o banho. Quer dar um trabalho pra uma cueca nesse menino. Se perfumar. Achar uma cueca. Primeira dificuldade, quinta à noite. Falei, porra, quinta à noite, né? Vamos voltar quebrado do shopping de Sumaré. Aí ele falou, ah, não, é um pouquinho mais longe. Eu falei, porra, nós vamos ter que ir lá na capital. Quase na metade da Grande Americana, lá em São Paulo. Tem que sair do centro da Grande Americana. Eu falei, na capital sim, mas do Rio de Janeiro. Ah. Eu falei, puta que pariu! Você quer me convidar pra ir na quinta-feira à noite no Rio de Janeiro? Sabe que esse cara queria dar o curso dele, você sabe? O apelido dele é Jumentão? É Ed? O apelido dele é Sansão. Como que vai ser esse rolê aí? Ah, eu falei, nós pega um avião, bate e volta. Eu falei, porra, esse é um rolê da hora. Você ir no bate e volta pro de Rio, avião. De avião, ver um showzão de um cara aí famosaço, astro do rock. Mas eu não vou nem fodendo nessa porra. Porque o rolê é da hora. Daria um filme, porra, daria um filme. Daria. Pô, vai não, deixa quieto. Vou bater uma e vou dormir. Né? Não, é as duas opções que ele tem. Vou rechear minha meia aqui e vou dormir. Isso é uma boa técnica aí. Pra ver se o rolê compensa de você ir, bate uma punheta antes. Se te satisfeito. aí você define se qualquer rolê vai. Se você depois de bater uma punheta. Você tá animado? Você tá animado, pai. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Vale a pena. Mas 90% das vezes você vai dormir. E aí você vê que o rolê não é da hora nem fudeiro. Realmente, daria um filme lá, tipo... Detroit Rock City, mais ou menos, assim. Quase, quase. Quase, só que... Só com pessoas feias, assim. Mas tá. E tem o Kiss. Mas o Detroit Rock City já foi com pessoas feias. Mais feia. É, pra você ver, pra você ver. Tô comparando que se só existisse o seu universo e o universo de Detroit Rock City, vocês seriam os feios. Mas tá, na minha lista aqui tem shows no geral. No geral? No geral, cara. Pra mim, o rolê que é da hora pra caralho. É, mas o show eu não vou... é da hora. Mas é shows de lendas da música. Tá aqui. Shows de lendas do rock. Lendas do rock. Não, mas lendas da música. Sabe por quê? Porque é o seguinte... Gabriel Asmar sabe do que eu tô falando. Eles... É, inclusive, tava na minha pauta. eles marcam lá a abertura dos portões 10 horas da noite. O que não quer dizer começo do show. Não, o que não quer dizer começo do show. Exatamente. Se você chega 10 horas da noite, já tem fila. Sim. E daí você não vai pegar um lugar legal. Você vai ficar do lado na privada 3C lá. Se você... você tem que chegar às 7h17. Você tem que chegar às 7h17. Da manhã. É. Daí você fica lá na fila, sei lá, por 4 horas. Depois... Comendo seu lanche de almôndega, porque você levou. Porque lá é caro. E você não acha mais no Subway. Fica aí uma denúncia. Exato. A máfia do Subway. Daí você, tipo, já tava 3 horas na fila, pro portão às 10. Daí o show vai começar à meia-noite de uma banda... Qualquer. Whatever, assim. Skank. Posso fazer. Mas o show do Jota Quest. Jota Quest. Não, começa com Sambô. É Sambô que vai tocar primeiro. Não, os que saíram do Sambô, né? Isso. Inimigos do Chuvisco. Tá. E aí depois vai começar o show de verdade 2 da manhã, cara. É, você já tá com as pernas doendo, você já... Não, você já tá com a perna doendo na fila. É, não, e aí, porra, daí tá, vai ser uma experiência inédita, você vê o cara, pô, e vai ser foda pra caralho, tá, vai ser um rolê foda, você vai ver, sim, sei lá, o Steve Vai. Porque ele vai! É, o Steven Go. Ele não é de seguir tendências, não, e na onda igual o Steve Wonder. Como é que você vai no show, ele nem te olha nos olhos. Não vale a pena, não. Ele trata o público como se nem visse. Desdém. E aí, o que que acontece? Você fica lá, você não curte, cara, direito. Ainda mais, se, imagina o Ganso indo, um filho em cada braço. Não, é. Ainda nessa fila. Não, eu nem penso nisso. Eu tô pensando no mundo perfeito, onde minha mulher largou de mim e meus filhos estão mortos. Né? Mas, cara... Excelente. Mesmo assim, cara, já chorei no funeral. Foi pro show pra se aliviar. Exato. Tá ganhando 15 mil por mês fazendo filmar. Exato. E aí que acontece? Porra, meu. Chega lá, as pernas tudo doendo, tudo... Com diarreia ainda, com calçadinho. Nossa, exato, tudo cagado. Você fica mal alimentado, você fica desidratado, você gasta uma grana do caralho, você fica 10 horas em pé. E se quiser ir no banheiro, tá fudido. Mas, rapaz, esse negócio de show pra mim, é um rolê da hora, eu sempre curti, mas os últimos que eu fui aí, nos últimos 5 anos, foi tão estafadonho, eu ficava tão cansado que eu pensava em casa, melhor tá assistindo no YouTube. Assim, melhor ter ido no filme do Pelé. É, porque você fica muito cansado, cara, eu já não... Mas se for um show da Nádia, que canta aqui da esquina, que ela fizesse um show e você... Se não fosse assistir... Não, né? Mas aí tudo bem, porque normalmente começa no horário... É, a Nádia não perde tempo. Você vai nessas grandes bandas, os caras marcou o show às 11, tem hora que os caras nem chegou 11 horas lá. Não, mas nem saíram do... Saindo, né? Tô nos Estados Unidos. Nem saíram do hotel ainda. Entendeu? É que nem o show do moço lá, né, que falou, tô chegando, mas teve uma queda de avião, não chegou, estão tudo esperando. Cancelaram o show, que palhaçada. É. Né? Sabe o que é uma palhaçada? Porque se colocasse qualquer outro cara pra tocar ali no lugar dele, o público não ia saber a diferença. Ah, foi o Michel Teló. Não, o público nunca tinha visto a cara de Gabriel Diniz. Era, devia ser o primeiro show... O pessoal só conhecia a Jennifer. É, exato. Não, inclusive, o pessoal tava indo lá pra ver uma mulher cantar a Jennifer. Mas então... É, eu já não... Você não vai também? Não, shows... megalomaníacos aí. Bate uma e dorme, bate, melhor. Bate uma. As pernas já tremelinca e já dói. Eu falo, ah, não, não vou. Já dói naquela batida. Já. Ai, minha já perna. Aquela cãibra na punheta, sabe? Ficar torcendo os pés, sabe? Você abre os dedão do pé assim, na hora que você vai gozar daquela tremida. Nunca mais mando vídeo dos meus pés, meu filho. Que é pra ficar tirando sarro no ar agora? Ah, e você, Wesley Zop, que rolê da hora vai ser no Vale Fundo? É difícil o Wesley Zop não querer ir no rolê. Não, é difícil. E foi difícil. Porque ele vai em um rolê que tem gente comendo gente em cima do capotão. Esse porra, é da hora. E o Wesley Zop é tão filha da puta, o ouvinte não sabe que ele é filha da puta, mas se nós cinco que marca cada um evento na sua casa, no mesmo horário, e chamar o Zop, ele fala que vai em todos. E ele vai em todos. Não, ele não vai em nenhum, é o filho da puta. Como não vou em nenhum? Ele passa em todos. Passa em todos. Mas depois que já acabou todos. É. Ele não vai em nenhum, porque primeiro ele bate a punheta, aí ele dorme. Dorme. Aí ele não vai. E bater punheta pra todos os acervos que ele terá. Porque quando você vai bater pra um, tem que bater pra tudo. É, porque os outros ficam com ciúme. Todos os meus consolos que eu tenho filho de animais. Ele fala que tem toque, ele fala que tem toque. Não tá fácil na minha idade. E aí, Wesley? Cara, eu sou... Eu já caí de andaime, já contei aqui que caí de andaime. Então eu não tenho medo de altura, Você não tem medo de altura? Não tenho medo de altura. Um evento que o pessoal marca aqui com empolgação, os caras têm tesão de falar. Pular de paraquedas, pular de bungee jump... Cara, eu acho que deve ser muito louco. Dá, deve ser um rolê da hora. Asa Delta, porra, bicho. Não, acho muito da hora. Deve ser. Eu acho porque todo mundo que vai, filma... Vejo filmagem. Pula, pulando e gritando, uhul, não sei o que. Cara, mas... Eu acho que eu faleço se eu for. Eu não vou, Mas eu não vou por um pequeno... Mas você acha que vai dar pane técnica ou vai no coração a pane técnica? Não, a pane técnica no coração. Ah, não, eu tenho uma palavra pra isso, é covardia. É isso que eu tenho nesses eventos, porque, cara, o pessoal agita e eu vejo a empolgação da galera agitando pra aí, eu falo, pô, deve ser muito louco, deve ser muito legal. Nossa, mas não, pra mim não dá, bicho, eu não vou. Então, Boituva, você tá fora. Já foi? Não, já fui em Boituva em casamento e tal. Vai. Já viu gente que é de paraquedas no meio do casamento? Mano. Já vi! Já viu? Já viu paraquedas no abrir e a pessoa cair no meio do casamento? Boituva, você tá ali andando na rua, a pessoa... Pousa de paraquedas. E animado. Você precisa! Você precisa sentir isso! Nossa, meu, melhor dia da minha vida! O cara vai pra ir pra padaria, ele pega o avião e pula de paraquedas. Eu vou lá e eu vou buscar em Indaiatuba. O cara vai de avião, pula. Vai, cara, então... Não vou. Não, vai não nem fudendo. Né? Não vou nem fudendo. Nem bicho. Se pagassem pra você. Ah, é. Porque ainda tem o lance de ser um evento, uma coisa cara. É, mas se você vai fazer uma vez na vida, tudo bem. O foda não é isso. É, o foda é que tem pessoal que tem que fazer os cursos. Nossa, ainda tem. Tem isso mesmo. 10 horas de curso, tem que ter 10 pulos. 10 pulos com o cara te encoxando pra depois você conseguir fazer o pulo solo. Ah, o bom do cara encoxando é que você não perde o cu não, em cima. Ele meio que dá uma protegidinha ali. Você não vai conseguir me convencer assim, eu não vou. Eu não vou pular. Você acha que o Zop valoriza esse cu dele, né? Não, é questão do cara encoxar, não. Não vou nesse cara evento. Cara, aí você tem asfalto meio-dia no verão. Mas, bobo, você tira mais um molde lá. Não dá. Combina outro dia com esse paraquedista aí, né? Então vamos lá, vamos colocar na sua lista aí. Bung jump. Não. Asa delta. Não. É, paraquedas. Não. Skyline. Qual é o Skyline? É aquela balinha entre duas árvores. Ué, uma aquela, linha. Não é Skyline, não é. Aquilo ali. É Slackline. Ah, tá. Não, Slackline, tudo bem. Tá, 30 centímetros. Coitado do Slackline, né? Tudo bem. Mas põe um de docas de navio ali. Mas então, nada que tenha que se lançar, precipitar-se. Precipitar-se é um rolê da hora, todo mundo fala que é adrenalina. Se for alguém mil... falando, ah, eu te empurro. Não, não, caralho. Não, mas ó, precipitar-se num rapel, tudo bem. É, porque mergulhar, você mergulha. É, tudo bem. Eu já vi sempre mergulhando em lugar alto. Sim, Tudo bem. Seu problema é não ter água embaixo. Não, mas ou ter água embaixo, mas eu tô falando de muito alto. Ah, tá. Então é medo de altura. E não tenho medo de altura. Tem medo de altura. Ele tem medo de precipitar e cair no precipício. Você vai saber. Tenho medo de uma altura onde morrerei. É isso. Porque ele já testou. Do andor é medo do morro. Não, 4 metros. Na verdade, ele não tá nem com medo do rolê, desse rolê aí. Tá com medo de ir pro inferno nesse rolê, né? Não, mesmo tudo funcionando. Não, o paraquedas vai abrir. Deus chega pra você. Deus chega, não pode pular. Não. Hoje não é seu dia. Hoje não. Hoje sim. Hoje não. Temos aqui em Piracicaba, tem o rio Piracicaba, tem uma ponte. E em dia de chuva, dá uma aumentada no nível da água. E eu já pulei daquela ponte. Pulei de ponta. E tem pedras ali. Todo, não tem problema nenhum. Pulo de novo, pendura no cipó. Não tem, agora o cu no aí cipó. Não, aí, agora, paraquedas, não, bicho. Eu acho que o pior que tem é o bungee jump. É, porque o bungee jump são vários pulos também. Você pensa, acabou, ainda tem essa. Ah, não, tem o ioiô. Tem mais 32 pulos. E o cara ali embaixo... Vai que o cara que tá segurando o elástico resolve fazer volta ao mundo. Balançar o bebê ali. Às vezes eles erram lá, não colocam um elástico, colocam uma corda. Na hora da tensão, me amputa as pernas ali. E aí? Não. Se mediram muito grande ali o elástico? O cara coloca uma corda quando o Zop levanta o pênis e tá na testa. Melhor na testa que na boca, né? Fazer o próprio boquete não dá. Um alto boquete. Não. Você, alguém aqui já pulou de... Cara, eu vou falar que eu cago de medo também. Não, nem fodendo. Mas o meu medo não é altura, meu medo é pane técnica. Azar, é o famoso azar. É porque você é um cara azarado. Eu sei que chega lá, o cara... Esse elástico nunca estoura, não sei... Não... Quando faz eclipse na quinta. É, né? Exato, e completando 1 milhão de pulos. Né? Pá! É um estampado no chão lá. Só que como eu sou azarado, não vou morrer, não. Eu vou ficar paraplégico e cagado lá embaixo, mano. Mas vai ter a faixa lá, parabéns, 1 milhão. Ele lá em coma, não. Quinta-feira. O que me dá atenção, adrenalina, é quando chega aquele boleto de R$130. Eu falo, e aí, será que tem pra esse mês ou não? Será que vai completar? E aí, agora o cara que tem muito dinheiro vai pular, parar. Vai lá fazer um carnezinho nas Casas Bahia, filha da puta. Quer emoção? Pega essa aí. Exato, compra uma TV lá, ver se você consegue pagar na crise, desgraçado. E eu não conheço ninguém que tenha pulado de paraquedas ou bungee jump ou azadelta que tenha se arrependido. Todo mundo falando que é top, melhor coisa. Cara, igual dar o cu, vou, né? Igual dar o cu. Ou é aquele lance de você querer. Você caiu numa armadilha, quer que os outros caiam também. Não, né? Você conhece alguém que fala, dar o cu é o pior arrependimento da minha vida. Não tem, eu nunca vi. Mas o pessoal fala, quero ir. Acho que eu já vi. Tem uns episódios. Ai, que arrependimento gostoso. Se arrependimento matasse, gente. Eu estaria imortal. Ai, como é ruim se arrepender 5 vezes por semana. Ai, Cindy Lauper, menina. Eu. Rainha dos stand-up. É o menino. Diz aí. Para de ser modesta. Não, é que eu não sentei na rola certa ainda, né? Ô, louco, Vandrea. Não, conhecendo a do Vandriano, não é certo mesmo, não. Porque se depender da indicação desse filho da puta aqui, tamo fudido, hein, bicho? Não, ele provou hoje isso. Mas e aí, Cindy? E aí? Oh, uma vez eu fui chamada pra ir num carnaval de Salvador lá. Oh, top! É um rolê top. Top, eu fui gritaria. Mas eu não vou nem fuder, não tenho dinheiro pra pagar minhas contas, que dirá pra Salvador. Mas aí minha amiga foi e ela sua chegou... Sua amiga falou, eu pago, sim. Não, ela falou, vamos aí, né? Eu faço meu eu faço, nome, eu pá, faço, não. Eu faço. Mas aí eu fui pesquisar o que acontece lá. Você chega em casa com sífilis, gonorreia... E olha que você nem baixou a carcinha pra dar. Só de respirar o ar. Só de... Eles vão injetando no avião. É, você chega com um celular novo, você sai de lá sem. E com boleto pra pagar ainda, não dá. Aí eu falei, não vou nem fudendo. É porque eu já chego numa balada olhando, não tem um banco pra sentar. Lá não tem como, vou ter que sentar no pau. Aí não é. Aí que é a doença. Aí, tipo assim, pra alguns é vantagem. vantagem, mas pra mim que tem hemorroida, ah, não dá. Então, vai, peraí. Ela falou, pra alguns é vantagem e apontou pra mim. Não, não. É, porque daí você faz o molde. É, ah, por causa dos moldes. É. Tá. Aí eu falei assim, aí ela falou, vamos de avião. E eu também, tenho meio que medinho aí, né? Eu falei, de avião. Não vou chegar nem em Salvador. Ah, tem medo de andar de avião? Tá. Na verdade, no candei, né? Então... Você não tem medo de andar de avião, você tem medo de precipitar de avião. Isso! Enquanto ele tá manobrando ali, de boa. Tá de boa. Ah, quando ele sai de um ponto e chega no outro, tá de boa. Então, carnaval pra Salvador, carnaval Salvador, não. Rolê da hora. É da hora. É da hora, rolou. Topens. Topens. É da hora, porque eu, como eu tô pra cá, não vejo rola. Lá eu ia ver todas as rolas. Ai, rola de negros. Mas você tinha que ficar olhando. Vamos ver, tem uma birruguinha? Não. Ah, não. Carnaval daqui é cristão. Não, não tem, verdade. Não tem a rola. A gente ora pra Deus em acampamento. Exato. Agora, carnaval em Salvador, pô, é urina pra todo lado. Ah, é verdade. Você nem sabe o que é bebida, o que é urina, pô. Ah, mas tá gelada é bebida, não sei. Não sei. Pode ser urina do carnaval passado. E aí? Você não sabe. Então, pô, é doideira. Aí você chega a boca cheia de bereba, mas eu tomei só uma cervejinha. Caralho. Tomei só uma cervejinha e chupei três rolas. E já tô com essa bereba. Não dá pra tomar cerveja, hein, pô. Deus que me livre de tomar cerveja. Por isso que eu... Pare de beber, cara. Certeza que foi aquela azeitona que eu chupei. Aquela azeitona que tinha na cabeça do pau do cara. Acho que não era azeitona, não. Não, não era. Aquela recheada com leite, cara. Nossa, na hora que eu coloquei a boca, veio um leite. Gintrônica. Gintrônica. Gintrônica. Era uma Carolina aquilo. Podia ser Carolina. Ali você não sabe. Ali podia ser Carolina, perguntar nome, podia ser não. Seu Jorge. É. Mas então é isso, é isso. Você não vai pro carnaval em Salvador? Ah, eu não vou. Rasga esse convite que a gente tinha pra ela aqui. Tudo bem. Esse prêmio. Não, peraí, mas... Mas era de pau de arara, não era de avião. Mas daí de pau de arara é capaz de ir ainda. Mas um pau de arara saudável. Sem verruga. Achamos. Né? Não, na ida, na volta não garanto. Por causa da cerveja. Maldita cerveja. Cerveja de Salvador. Caralho. E você, Vandriano, aí? Que rolê que é da hora. E ó, que você é dos rolês, hein, Vandriano? É. Ele organiza rolê. Quem sabe, ele que você anda até encontrando o Wesley Zop em rolês aí por aí. Ele é tão de rolê que esses dias esqueceram um rolete. Dentro... Rolex. Ó, pra minha defesa, eu sou ativo, tá? Claro. Sim. Todos somos. Sim. Então, falar em rolê da hora, é aproveitar essa moda que tá desse seriado novo aí. Outro dia, minha filha... Friends. Chernobyl. Outro dia... Lá eu não ia. Outro dia... Não sei se seria da hora. Acho que não tem nada da hora. Sim, pra quem que é da hora? Outro dia, minha filha tava comentando comigo, pô, a gente podia fazer uma viagem, combinar um dia... Combinado aqui pra frente e tal. Aí ela citou, né? Falou, pô, a gente podia ir conhecer Chernobyl, né? Porque tá tendo visitação. Sua filha é retardada. Aí eu falei, mas sabe o que não? Que é? Conhecer o Afeganistão também. A gente dá uma passadinha no Iraque. Vamos aproveitar. Cheira um gás lá no Irã, né? Ai, que da hora. Ai, que da hora, gente. Aí, então, não, ela comentou ali a surra. Mas sabe o que é isso, André? Vou falar. Geração youtuber, bicho. É falta de meter uma surra numa criança dessa. É geração youtuber, porra. Porque os youtubers ficam pegando esses drones e mandando pra Chernobyl. As crianças acham que tá tudo bem. Acham que átomo não existe. É. Acham que radiação não existe nesse caralho. Depois véio. Fica aparecendo um chiclete aí. Fica aparecendo um lango-lango depois, né? Depois tem dar-se duas rolas na menina. Você não sabe o que é, porra. Radiação é fake news, todo mundo sabe. A vantagem é que se nascer uma rola nela, eu vou ter uma menina e um menino. Mas duas rolas, não. É, aí você vai ter dois meninos e uma menina. E mas, aí? Então, aí, ela veio dar essa ideia aí, eu falei pra ela. Mas sua filha não sabe o que tá falando mesmo. Não, aí ela comentou, falou assim, pô, deve ser um rolê da hora. Mas é um rolê que eu não vou nem fudendo. Pode até ser da hora você viajar. Talvez seja da hora. Uma cidade deserta. É, deve ser um rolê da hora de 3 minutos. Mas eu não vou nem fudendo. Pô, então isso aqui que é Chernobyl, pô. Ai, fica esses 3 olhos na minha nuca, caralho. Vai que dá uma mutação, eu consigo ver meu cu sem usar o espelho. É o famoso olho do cu, né? Nasce um cu na palma da mão dele. O Vandrelo fala, ai, que dor na minha costela, coçando a nuca aqui, brotando uma costela. Mas isso aí não te convenceu de ir? Parece da hora. Deve ser da hora, não, mas eu não vou ver isso dela. Deve ser muito louco. Não, mas isso aí é uma chance, assim, de um... Porra, igual um desastre nuclear, entendeu? É muito difícil de acontecer. Não é tão difícil assim, vai. Mas sabe o que, é? Não, esses dias um monte de aluno meu veio perguntando de Chernobyl. Chernobyl, eu falei, mas vocês não sabem nem ler, seus filha da puta. O que vocês estão vendo de Chernobyl? Não conhece Sumaré aqui. Não sabe soletrar Chernobyl. Não sabe soletrar. Não foi nem pra, não foi nem pra São Vicente salgar esse cu aí, que é cheio de radiação. Se toma. Mas é que tem muito youtuber que tá colocando drone e indo lá pra Chernobyl de drone. De drone é fácil. É mais ou menos isso daí. Porque é tudo fake, que drone todo mundo sabe que não existe. Não tem. Claro. Eu tenho um conselho: se quer conhecer Chernobyl, vá ali na Avenida da Amizade e conheça Shirley Bill. Shirley Bill. Aquilo sim é um desastre nuclear. É um travesti. Formado por gêmea assim a mesa, assim. Uma Shirley, é a Shirley e outra é o Bill. Mas não se fala. É, o Bill nem é travesti, é contador, mas... mas não se fala também porque não tem boca. Tá? Graças à radiação. É, muito contador bem. De histórias, não econômico. E você, Gabriel Asmar, aí? Vai Chernobyl de avião? Com, ah, tô pensando. Piloto de tô pensando em ir no carnaval em Chernobyl. Porra, caralho. Dizem que é mais seguro do que Salvador. Você volta com menos doenças. Não, o bom é que você não precisa de fantasia, você já vai transformar lá. Ah, e se você for normal, pra quem tá lá já é uma fantasia. Eita! É, que isso? Dois braços. É o normal isso aí? E é capaz de você encontrar um piloto que quer ir, que é o que foi abusado por Anderson Negão, que quer se matar da maneira mais dolorosa possível. Piloto de drone. Encontra o Vandriano e a filha dele lá, os trigêmeos, os dois meninos e a menina. O Gabriel comenta, ô Vandriano, beleza? Tô olhando meu cu. Olha meu cu, tá na palma da minha mão, olha. Aí o Gabriel, Adriano, isso é um espelho. A gente nem chegou em Chernobyl ainda, caralho. A gente tá em capivaria ainda. Mas olha isso aqui, olha isso. O Adriano, não! Capivaria Nova Chernobyl! Eu já falei que isso é um espelho, filho. Ai, maldito truque de espelho. Olha, agora é meu pires que tá na minha mão. Esse é o meu, cara. E você, Gabriel? Pô, acho que o rolê que eu não iria. Deve ser muito da hora, mas não vou nem fuder, nem viajar com o Vandriano. O Vandriano vai fumando um chá no caminho. Uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês também, rapidamente, que já foi dito aqui, que era um dos meus itens da minha pauta, em referência a shows. Mas não apenas shows, mas festivais. Oh, o que é um não. Showzão? Pô, é vamos um no show. Rock in Rio, são João vários Rock. Shows, então você multiplica por 10 todos os problemas. Exato, cara. Aquilo eu não vou nem fodendo. Porque você vai ter que passar um dia inteiro sem cagar direito, sem mijar direito, sem comer direito, andando igual um camelo, vendo 70 shows bosta, pra talvez ver um da hora, mas daí você já vai ter desistido de viver. Puto, né? Você já desistiu de viver. Então, festival, um rolê que eu não vou nem fazer. Não, mas espera, mas tudo pago. Não, com não... Cara, um carrinho de cachorro-quente te acompanhando. Né? Eles químicos vindo de paraquedas pra você, assim. De capivaria. E vamos garantindo sentar. Que no festival vai o que o Steve vai, né? O Steve vai. Sabe o grande problema de festivais, Gabriel? Tudo que você citou, sabe? Assim como jovens querem ir pra Chernobyl por causa do YouTube, o pessoal que quer organizar festival, querendo reviver o Woodstock. Sim. E o Woodstock, você também tava sem beber água, no caso. É, sem comer, sem ir no banheiro, mas tava todo mundo drogado. Então você podia se cagar ali mesmo, que todo mundo ia curtir, porra. Ia falar, oh, que da hora! Chegava... Tô vendendo slime. Você chegava no rolê lá, sentava no barranco e ouvia o que tava tocando. Só fumava. Toda hora era da hora. Exato. Entendi. Fazer um novo de estoque. Excelente ideia. Excelente. Isso daí, negão. Tô anotando aqui. Só em que Chernobyl. Mas uma coisa que muita gente fala assim, não, puta, gole é da hora, vamos lá, fica animado. Por exemplo, uns tempos atrás já me chamaram assim, ô, a gente vai num rolê, nossa, sobe uma trilha assim, não sei o que, aí você anda, tem que trepar numas árvores, não, descer aí um desfiladeiro, não sei o que, daí a gente chega no meio do nada, monta uma barraca e dorme lá. Vamos acampar, vai ser muito acampar da hora. Eu não vou nem foder. Não, ou acampar até vou, mas não precisa da trilha. Não. Tem que não pegar essa trilha. Cara, a trilha é o menos pior aí. Porque trilha você já faz aí no ambiente urbano e americano. Aqui tem mais subida e descida do que a americana é feita num buraco, né? Exato. Agora, rapaz, dormir no meio do mato lá... Mano, eu me formei em arquitetura. Se era pra viver precariamente, eu fazia outra coisa. Ia ser professor de geografia. Exato. Ia fazer biologia. Porra, eu não vou nem fodendo, cara. Não, acampar... Não dá, não dá. Acampar é pra jovens, cara. Não. Cagar no mato lá, limpar com o carandiru lá. Mas isso daí é errado? Não, isso daí é errado. Mas é gostoso cagar no mato, sabia? Eu já me caguei no mato uma vez. Muito bom. Eu já caguei no mato várias vezes. Bom, mas foi por emergência, não porque eu quis cagar lá. Não, mas é muito bom. Eu gosto. O problema é fazer todo um projeto pra ir cagar no mato. É. Não. Vamos acampar, vamos não sei o que tem daí, só pra poder comer cagar no mal, mato. Comer mal, dormir mal. É. Porra. Não, mas esse negócio aí, tem uma amiga minha que ela foi fazer acampar e ela falou assim, ai amor, onde que eu posso fazer cocô? Tu vai fazer cocô? E falou, vai num lugar que não tem muito mar, senão a cobra te morde a bunda. Aí ela foi, cagou, e depois quando foi ver uma família vindo, pisou bem em cima da bosta dela. Tomar no cu. Cagou na trilha. E animal que cagou estoleto aqui, e ela ficou mó constrangida lá. Deve ter sido um elefante. Então é. Puta com largo, hein, menino? Deve ser aquele cara que foi pra Chernobyl. Pra ter um cu desse. O dinossauro voltou. Tá vendo a vantagem você conseguir ver o cu? Você já sabe, eu já posso tá vendo? Vai então, as trilhas até... Não, trilhas perdoa. Não, trilha até faço. Fazer a trilha, terminou a volta e vai pra casa. Você até faz, mas não sabe se vai chegar lá. Tá com a boca nas costas, agora de infarto, vai dormir. É morrer, todo mundo morre. É verdade. Vai dormir em casa, vai tomar um banho quente no fim da trilha. Melhor da trilha é o banho quente e a noite de sono numa cama. Mas isso do vai dormir em casa é um convite? O melhor dessa viagem de acampamento é você voltar pra casa, né? Valorizar a casa que você tem, né? É verdade. Mas é um rolê da hora que você também, se não voltar, você vai pro inferno, né? O rolê top, vai ver teus amigos lá. Vocês trouxeram cerveja? Não, aqui esquenta muito. Não, me deu ferida na boca também, mesmo que eu tomei cerveja. Eu tô aqui porque eu bebi uma lata de cerveja. Salve, Salvador. Me bato e quebro tudo por amor. Eu sou do Belo. O negro é raça, é fruto do amor. Salve, Salvador. Me bato e quebro tudo por amor. Eu sou do Belo. Aê, aê. Beto Jamaica! Nem fudendo, cara. Parque de diversão, cara. Mas nem não, pera. Parque de diversão. Qualquer um. Não. Exato, e aí? É. Cara, hoje eu carimbo qualquer um. Qualquer um. Disney. Não, nem fudendo, cara. Nem tudo pago. Não, nem drones fudendo. Te acompanhando e te jogando comida. Não, se eu tiver que ficar lá no parque de diversão, eu não vou. Ah, tá. Mas numa cadeira flutuante que te leva onde você quer. Não, não. Chamada Zop. Não, vamos ver as reclamações. Não, você não, tá dando soluções, você nem sabe. Vou falar, não é, não é divertido. Mas parque de diversões. Não. É, não, mas as pessoas dão nome pras coisas que nem sempre é aquilo. É, pior que é só trampo mesmo, bicho. É. Pênis do Zop. É de fato um pênis. Então. Não, mas o nome é esse. É, então. Peixe boi. Não é peixe nem boi, filha da puta. Porquinho da Índia. Não é nem porco nem da Índia. É. Parque de diversão. Você vai, é fila. Daí você vai no, nos brinquedos que é pra te deixar com medo. Que faz o quê? Te leva no lugar alto e te despeica do lugar alto. É verdade. Te faz acelerar lá e você cagar de medo que o negócio vai quebrar. E aí você não se diverte. Daí todo mundo fala, mas você tem que ir na maior montanha russa da América Latina. Eu vou só se tiver tudo pago. Daí vai, pai. A mãe dos outros. Daí você vai, porque você vê na foto, tá todo mundo de mãozinha dada, se divertindo. Olha, não é nem montanha, nem é russa também. É bom, bom lembrar isso aí. Tá todo mundo lá se divertindo de mãozinha dada, assim. Só que na hora que você vai na montanha-russa, você vai e bate os ombros nas curvas, você sai machucado daquela merda. É, é verdade. Você fica verdade. A cada curva, porque o negócio, assim, não é uma redoma de espuma. Só não, fica, coisa metálica. Onde só que fica sua carinha de fora. Você se sente no Kinder Ovo do conforto ali, só vendo a paisagem. Fica essa ideia aí pra montadores de montanha-russa. Deveria, eu achava que era assim. Porque a última coisa que passa na cabeça é que eu vou tripidar feito um peão arrombado ali, batendo meu corpo em todas as todos os cantos do carrinho ali. E aí você bate o saco no negócio de segurança, que nem é de tão segurança assim. Mas isso porque você tem o saco grande também. Pessoas têm o saco grande. É verdade. E aí você bate os ombros no negócio. Você, pô, né, cara, você sai de lá pior do que se tivesse feito uma trilha ali, cara. E nem curtiu. Não, e nem curtiu. Feito uma trilha, girando uma trilha. Não, você sai pior. E você vai batendo os ombros, você desce, tá tudo estourado. E tá cagado por causa da queda da montanha-russa. Não, e você desce naquela montanha-russa ali, rezando mais do que se você tivesse num grupo de jovens ali, você é louco. Não, eu realmente... Barque de diversão, cara, é um rolê que hoje eu falo, não, nem fudeiro, cara, nem fudeiro. Ô, oh, vamos lá, não, nem fudeiro. Fui, sei lá, tem uns 5 anos aí que eu fui no último. Não, não tem isso não, tem uns 4 anos. Que eu fui na última vez aí, percebi o quanto era uma merda, aí você fica fila em tudo, come mal, e pá. O brinquedo mais da hora que tem, carrinho de bate-bate. E mesmo assim, uma fila do caralho. Machuca as tetas também aquilo lá, né? Machuca as tetas? Não, mas o carrinho de bate-bate você tem que estar dentro do carrinho. Você não pode trombar com o carro. Esse daí não é o carrinho do pipoqueiro que você bate pra ganhar uma pipoca. Não é aquele carrinho Salvador que você... Eita, menina! Carrinho bate-bate. O que você quer, menina louca? Eita, Bahia! Vai quebrar, vai. É a pipoquinha, é? Bem-vindo à Bahia! Ai, que mão gelada! É a pipoquinha, é aqui no bate-bate, menina! Mostra as tetas, mano. Ah, não, mas tudo bem. Eu já tava falando daquele parque que você tá dentro do carrinho. É, sim. Emborrachado. Ah, sim, entendi. Ah, alguém precisa avisar assim de que não fica amarrado atrás do carrinho. Não precisa ficar em para-choque. Ah, mas é vivendo e aprendendo também, viu, Cindy? É. A gente não é obrigado a saber tudo, né? Ah, então é isso, cara. O parque de diversão, o mais da hora realmente é o carrinho de bate-bate. É uma fila do caralho pra você dar uma volta de 2 minutos, depois 50 minutos de fila. Não, e às vezes alguém te cerca ali no carrinho, fica só batendo você ali, você não consegue nem andar. Então, matematicamente, pronto, não compensa um parque não de compensa, diversão. Não compensa. Vale mais a pena tirar a carta. foi a mesma coisa sem fila. Você pode ter o carrinho de bate-bate. É igual ser vegetariano. Matematicamente, não compensa também. Não, exato. Porque você... Não vai comer carne. Não, e outro? Não, é por isso só. Só por isso. Ah. É isso que não compensa. Quanto tempo você demora pra almoçar? Quanto tempo demora pra almoçar? Vai. 10 minutos, vai. 20 minutos. Vai, 20 eu minutos pra almoçar. Isso. Vai, vamos colocar 30 minutos? 30 minutos, ótimo. 30 minutos pra almoçar. Assim consigo repetir. 30 minutos pra jantar? Sim, sim. Então quer dizer que... Uma hora. Se é uma hora por dia, você é carnívoro. O resto do dia, você é vegetariano. Ah, sim. Não, não, pera. Isso contando que todo dia e todas as refeições eu vou comer carne. Exato. Então eu sou mais vegetariano que carnívoro. Às vezes eu só como miojo. E miojo de legumes. E aí? Você é 23 horas do dia vegetariano e uma só carnívoro. Então, não, é matematicamente não. Matematicamente, ser vegetariano é tão prazeroso quanto ir num parque de diversão. Quanto morrer queimado. É tão prazeroso quanto ver o cu sem espelho. Sem espelho? Isso é muito prazeroso. Mas deixa eu falar, e mulher que faz chupeta é considerada vegetariana? Mas isso aí já é um debate há muito tempo que a gente tem. Depende. Se a pessoa é vegana, daí não vai falar, ah, vou chupar uma linguiça. Vai falar, vou chupar uma mandioca. Entendeu? Então, tem chupar um pau. Um pau da terra. Um pau. É, exato. Ela tem que, ser ali... Tem que se adaptar. Ela, não, ela tem que ser... Se adaptar. Ela tem que ser ali, ó... Adaptável. Ela tem que lutar ali pelo que ela acredita. É isso aí. Entendeu? Contra seus instintos animais. Ah, hoje eu quero chupar forte essa linguiça. Não, não pode. Essa linguiça carnuda. Não. E se o pau estiver sangrando, também não pode chupar. Mas, então, a mandioca é branca, mas... E se eu for chupar um pau casca, preto, mandioca assim, com casca. Exemplo. Ah, um cará. Uma tora. Ai, tô chupando um carvão de ébano. Tronco de ébano. Nossa, olha, pegou um cisca aqui. Nossa. Uma ferpa na gengiba. Cabelo do milho. Um palito de dente, palito de dente. Militar pela causa. Mostra essa mandioca, essa mandioquinha. É isso aí, faço errado pensando que é certo. Exato. Então, é isso. E você, Anderson Negão, o que mais você trouxe? Eu trouxe um evento aqui que a gente tem conhecimento de causa, inclusive. Pelo menos quatro pessoas aqui na mesa. Como o Anderson Negão. Não, quatro pessoas. Sim, é. Só quatro. Ele só aceita quatro de uma vez. Ah, de uma vez. Mais de cinco é bagunça. Mais de cinco é igual partido de diversão. É mais dor do que você aproveita, de fato. Que é o CCXP. Ah, CCXP, você não volta nem fudendo. A não ser que tenha podcast de volta. E se você for convidado? A não ser que te convidem de graça. Também. É um evento que você não vai pagando nem fudendo. Exatamente. Você não vai pagar nem a passagem. Porque o valor é muito alto pelo que você vai ganhar. Fala a verdade, joga na cara do nosso ouvinte aí. Jogarei. Quer ter ouvinte lá do Amazonas que sonha em vir numa CCXP achando que vai fazer sexo com cosplay aqui. Não vai. Não vai nem ver direito. Não, mas se ele talvez vier de cosplay. Cosplay, né? De Anderson Negão. Ah, então, aí sim. Mas tem os mesmos problemas do parque. Muita andação pra lá e pra cá. Muita fila. Você fica. Você faz muita pouca coisa durante o dia. Ali. Não dá pra comer pessoas dentro do galpão. É muito difícil. Ah, é? Você tentou, mas não deu. Exato. Atrás, talvez, mas tem muita segurança também. Ah, não sei se você vai comer um segurança aí. Ah, é. É um esquema com eles. Mas eu vou te dizer, Ivan Adriano vai concordar comigo que você tá errado. Porque Ivan Adriano sabe que você tá errado e você... Ivan Adriano gosta de discordar do que você fala e também. E você é um merda também, todo mundo sabe. Mas é um evento muito da hora se você tiver grana, pai. Se você tiver muito dinheiro, é da hora pra caramba. Ou dá pra algum segurança também. Me contaram, lógico. Mas, Adriano, meu amigo. Você não precisa ir lá na CCXP pra dar pra um segurança. É que lá é diferente. Não, mas você tem que ir lá pra dar pra um segurança da CCXP. Isso. E que lá você não sabe se o cara é cosplay. Às vezes é um cosplay de segurança. Mas eu tô falando, é porque lá tudo é muito caro. Então, é verdade. Então você vê lá o bonequinho. Deve ser muito da hora você ir lá e voltar com o bonequinho, mas você tem que pagar 3 mil reais do bonequinho. Você tem 3 mil reais? É. Tá. Beleza. Você vai lá e paga 50 reais num pedaço de pizza, pô. Né? Se pra você não faz falta, pô, deve então ser. Então é da hora. É da hora. Pra nós aqui que tem que chupar mandioca e mandioquinha. E assim dia também. E que não tem indicação de amigos, de, entre aspas, amigos. Né? Pra ganhar grana pra caralho. É. Fazer a vida dos quatro aqui. Não, mas pra quê, né, Gabriel? Pra quem indicar, né, cara? Mas então, não, eu falo assim. Não, é um rolê foda lá. Porque é muita fila mesmo. Fila até pra cagar, é fila. Nossa. Ah, isso daí é o fim do... Pra cagar na fila tem fila. Não. É o pra cagar na fila. É o fim da humanidade, cara. A fila? Não, pra cagar, você precisa cagar. É a função mais básica que o seu corpo tem. É verdade. É até mais fácil do que comer, cara. Você precisa cagar, é só você Porque o comer você ainda precisa... mastigar para não morrer. Você precisa estar querendo fazer. Agora o cagar faz sem cagar querer. Cagar já tá mastigado. Já sai, já sai. E aí, rapaz... você tem que pegar uma fila pra conseguir cagar. É. Ah, é foda. Ah. Mas tem outra coisa. Você quer comprar, você vai pegar fila. É. Por exemplo, a loja do Harry Potter, era 4 horas pra você entrar na loja. Você vê a loja. Você entrar e escolher seus itens. E pegar suas varetas lá. Isso é bruxaria. Outra coisa lá, pra você assistir os painéis, você tem que ficar o dia inteiro. Às vezes o painel é 8 horas da noite, Adriano. Você tem que estar lá desde as 10 da manhã assistindo um monte de painel merda. Eu tenho dó desses trouxas, viu? Eu tenho dó. Porque o Adriano faz isso. Agora vamos dar a palavra pra ele. E aí, Adriano? Não, e faz isso pra quê? Não é pra ele, não. É pra louca da filha dele que quer ir pra Chernobyl. É. Se fosse pra ele, beleza. Se mandasse pra lá, não tinha que mais ir pra assistir XP. Você tá perdendo a oportunidade. Ou tinha que ir 3 vezes, né? Com os 3 filhos que ele vai. Se eu mandasse pra lá, não ia gastar mais com isso. Você ia gastar com tratamento pra ela, né? Não ia melhor. Ter pra você ser XP. Você já pegou fila lá pra caramba, hein? Puta que pariu. O pior não é fila, o pior é aquela molecada que fica de 5 anos, 6 anos, vestida de Harry Potter, achando que tá voando. Dá vontade de dar uma bicuda? Você fala, você quer então voar? Então voa, fila. Você quer voar? Então voa. Aí você olha pro pai... Como assim, achando que tá voando? Ah, a molecada fica correndo com a vassourinha no meio das pernas, achando que, nossa, eu sou Harry Potter. E na verdade você pensa assim, pô... vou falar com o pai dessa criança pra ver se esse cara pode dar uma ajuda. Na hora que você chega, é o Dumbledore. O cara tá com os algodão na cara, vestido. E aí é inadmissível, porque o Dumbledore não é pai do Harry Potter. Aí você achando que vai ter um diálogo com o filho da mãe, com aquele monte de algodão na cara, achando que é o Dumbledore. Seu filho tá enfiando a varinha no meu cu aqui. Faz 4 horas que ele me cutuca o cu aqui. Ele fala, não, meu filho é um verdadeiro pau no cu. Eu tô sem espelho, pô. E se solta uma ferpa, eu nunca vou ver. Aí você pensa, não, o filho e o pai não dá conversa. Você vai falar com a mãe que tem 70 anos, ela tá vestida de Mulher Maravilha. E aí, o que você vai fazer? Você não tem mais opção. Exato, o sutiã da Mulher Maravilha aqui no joelho. Ah, mas a Mulher Maravilha é índia, né? Você não sabe se é Mulher Maravilha ou Senhor dos Anéis e as Duas Torres. Mas quando encontrei o Vandreiro lá, ele tava com a camisa do Chorume, pô. É isso, gostei de ver. Lógico, também. Caralho. Mas não divulga. Não, mas indicar. Indica, né? Mas e aí, Zop? O que mais você? Estamos em 2019, uma época de tecnologias. Uma época de. Filas. De fila. Ainda existem de filas. De linha de produção. De ISO 9300. E daí vem os fila da puta me fazer pinga e cerveja artesanal. Mas no fundo de casa. E eu já fui, né, cara? Igual você já foi na CCXP. Vamos ver como que eu vou acreditar. Eu boto fé. Pô, eu fui tomar uma pinga artesanal lá. Era melhor ter tomado o álcool de posto, bicho. Puta que pariu, cara. Mas chegou a arder a orelha do meu avô morto, cara. Então forte. E olha que ele chamava Van Gogh. Vogog, por favor. Vogog. É o Vogrog. Vogrog. Exato. Meu avô era alcoólatra, assim. Nunca tive a sorte, ou talvez não exista, cervejas artesanais e pingas artesanais boas. Ou eu que não tenho paladar para isso eu também. Eu vou falar uma coisa. Puta que pariu, bicho. Não, pega industrializada, compra no boteco. Vou falar uma coisa aqui. R$8 o litrão, bicho. Vem até não com pombo pagar... dentro. É, caralho. Vou falar uma coisa aqui. Isso aí se chama crise da meia-idade. Ah, pode ser. O cara que chega na meia-idade não tem boleto suficiente pra pagar. Não quer mais fazer sexo. Não, sei lá. Ele quer se distrair com outra coisa. O cara não achou uma sériezinha da hora da Netflix. E olha que tem várias. Não fez o drone voar. Não assinou o Amazon ali. Falou, vou no Amazon, vai, acabou Netflix. Ele nem Netflix. Não tem uma nova aba no X-Video ali. Cara, novo favorito. Não tá ali, favoritando não tem. Nada. O cara já completou a lista de nome de pornografia dele. Já fechou, né? Aí o cara falou, vou fazer cerveja artesanal. Hoje já bati 15 punheta, não vou bater 16ª, vou fazer cerveja artesanal. Já não tem mais meia limpa no armário. Mas... Cara, tenho cerca de uns 10 amigos que faz pinga ou cerveja artesanal e já me chamaram, vamos fazer junto. Falei, não, não... Ah, me chama quando tiver aí, eu venho quando tomar. Quando for sexo, eu vou. Porque for sexo, igual ele falou que é pinga forte, né? A pessoa, ele bebe, já fica com o cu frouxo, já quer dar pros amigos também, aí é mais coisa. É. Que... Não, o problema não é isso. O problema é os amigos que ficam com pinto frouxo e não... Ele consegue, porque pra comer cu tem que ter pau duro. Ah, entra dobrado, tia. Não entra. Não. Aí que tá... Não. Saudade isso, viu? Não entra. É um rolê da hora, porque você não tá ali pela cerveja em si, você tá ali pra trocar ideia, pra não sei o que tá. Mas só que vai finalizar tomando aquela coisa merda. Chama eu pro boteco. Vamos pro boteco? Vamos pro boteco? Vamos. Agora, vem aqui experimentar cerveja artesanal. Ah, cervejarias careca nojento, você não vai fazer. Carecas. É porque careca nojento é até pleonado. É redundante, é verdade. Cara, meu primo me chamou esses dias, ó, vou comprar uma máquina de cerveja artesanal. Juntou uns quatro primos lá. Ah, mas peraí, se você compra a máquina, não é artesanal, cara? Não, mas não a máquina, os... Os tambores. As ferramentas. Utensílios. O lúpulo. Comprou todas as coisas, entendeu? Livro de química básica, que é o que o cara precisa. Exato, né? Exato. Daí Leandro falei... Lopes tá chateado agora com esse comentário, não. Meu. Mas eu falei, ele não. É produtor de cerveja artesanal. Nunca tomei. Produtor de guaraná artesanal também. Inclusive, ele até chamou a gente pra ir lá, né? Mas produtor de ração artesanal também. Nunca comi também. E aí? Pô, eu acho que ele é o Rodrigo Hilbert da Capital Paulista. Pá, tem o físico é igual. Mas Leandro Lopes é gostoso, então ele pode Exato, fazer... Exato, ele é gostoso. Mas, cara, não. Eu não vou. Não vai? Não vou. Não vai no Leandro Lopes? No Leandro Lopes eu vou, porque ele já prometeu muito já. Eu vou. Tomara que ele cale minha boca, cara. Achando que vai ser uma merda, você já vai. Eu já vou achando que é merda, porque daí se for um pouquinho bom, é lucro. Ah, é. Agora todo mundo já, vem tomar pinga artesanal, que é top, é melhor, não sei o que. Você já vai. Minha pinga azul de tão vem boa. Vem tomar, docinho. Fiz em Chernobyl. Talvez aí eu tomaria, pela curiosidade. Cara, mas... Não, não faz essas coisas. Pra quê? Não, pega a industrializada. Só olha o... Olha as tecnologias, cara. Olha o rótulo pra ver se não é de Salvador. Ah, sim, porque dá uma bereba, né? Salvador descarga. Tem crista de galo na língua, né? Eu não bebo cerveja, vocês sabem, mas o... Mas degusta. Não, o mesmo cara que faz cerveja artesanal é aquele mesmo cara que veio com o seguinte argumento, que a Brahma de agudos é melhor. É a água de agudos. É água, filha da puta. O cara que fala que o bagulho da a cerveja com água de agudos é melhor, eu sei que ele é arrombado. Eu sei que ele é pau no cu do caralho. Porque, porra, toda água é fervida pra fazer essa merda, caralho, desgraçado. Água é água. A única diferença que tem... Vou falar aqui que é a água de americana, que você abre, sai caldo de cana, sai doce de leite, exato. Sai bigato. Agora, todas as outras cidades, água é água. Água é transparente e é líquida, não é densa igual caia de americana. Em tablete, né? Não, tablete. Abre a torneira, cara. Cai caldo de galinha. Isso é americana, aí tudo bem. Quero cerveja com água de americana. Aí você pega, come de colher. Você acha que o pessoal que faz artesanal aqui foi com água de ônibus? Então, por isso sai uma merda. Muito não. Não me chame. Me chame pra eu falar não. E aí, Vandriano, que outro rolê que você não vai nem fudendo? Ó, esse daí é um rolê que eu já fui, só que eu vou falar que é dois dias no ano que eu... Um puta rolê bacana, mas eu não vou nem fudendo. Natal é ou Ano Novo? É voltar pro Brás no dia 11 de outubro e no dia 24 de dezembro. Nossa. É uma desgraça. É um rolê legal. É pro Brás pra comprar coisa pra presente. Se você conseguir chegar na loja, você consegue comprar. Não, mas você aqui do interior paulista, Richard Gere de Capivari. Pior que lembra mesmo. Parece mesmo. Parece de Capivari mesmo. A questão é, pra você ir pro Brás, você sair da sua casa, do interior, vai pro Brás, numa véspera de data comemorativa, o quão desesperado você devia estar, Vandriano. Na verdade, o que acontece? Você devia estar muito precisando do amor da sua filha. O que acontece? Não foi nem pela minha filha. Falaram pra mim assim, pô, amanhã... O que você vai fazer? Falei, nada. Falei, vamos dar um rolê lá no Brás, que eu vou comprar algumas coisas. E eu fui de carona e otário. Mas, peraí, você foi dois dias. É que eu já fui em outubro, eu já fui em dezembro. Você já foi duas vezes otário. Tranquilamente, não só pro Braz, mas com muitas outras coisas já fui otário mais duas vezes. Sim, duas vezes. Aí o cara falou assim pra mim, ó, vamos lá, eu tenho que comprar uns negócios. Fui. Lá eu vou economizar R$10,50 na boneca que minha filha aí quer. Aí começou não estacionar o carro. Eu vou gastar cara... 50 conto só pra ir, mas vou economizar R$10. É, lá, pô. Mas você caiu duas vezes com o mesmo cara? Não. Foi, ah, aí foi um outro mal, pessoal. A segunda vez foi ele enganando o pessoal. Vamos lá! Contar. Vamos dia 24. Vai ser da hora. Tá bom, hoje é dia 15, Rodrigo. Tamo de folga, vamos hoje. Não. Lá serve dia 24. Disco, lá você economiza R$10,50 na bonequinha. O cara falou assim pra mim, ó, né, vai parar um pouco longe, porque não deve ter vaga lá. E realmente, não tinha. Em São Paulo, não tinha vaga. Mas não tem que parar em São Bernardo. Aí né? A gente parou, eu não sei a distância, mas uns 5, 6 quilômetros. Dá pra ir? Dá, tranquilo. Você quer filho? Se não tiver ninguém aí na rua, vai, mas do jeito que tava lá... Você vai, anda tudo, chega no Braz, acampa. É. Parecia Salvador, porque todo mundo tava mijando pra rua, não conseguia chegar. Não dá tempo de chegar, né? Aí eu fui, acompanhei tudo e tal. É, não consegui... chegar direito perto de algumas lojas. Você pagou estacionamento? Paguei, né? Já foi com o cara, tive que dividir tudo. E R$10,50 de estacionamento, então, ela não compensou. R$10,50 o minuto, né? Porque na virada do ano, porra. Aí a gente foi, o cara comprou tudo que ele queria ter comprado. Ah, conseguiu. Quase tudo. Porque, acho que no momento que ele viu que ele não ia conseguir determinar a comprar algumas coisas, ele se falou, iludiu e falou, eu vou pegar esse daqui que tá no chão mesmo. É. Ele se chamou então pra carregar as coisas. Eu vou pegar esse aqui que tá na bolsa dessa chinesa. Isso aí daí é o que tá. Na época eu não pensei que se eu batesse uma punheta e decidisse, eu falava, não vou. Exato. Entendeu? Tá, mas puta rolê torto isso aí, não dá pra não, mas é da hora isso aí. Você vai pra outra cidade, você conhece outras coisas. Só que o dia 11 de outubro e o dia 24 de dezembro, nem fudendo, nunca mais volto nesses não dias. Não cai mais nessa, né? Não. Quer dizer que no dia 10 de outubro você vai? Até pode ser. Até pode depois ser. Depois de uma punheta você vai? Então, aí a punheta hoje é o meu diferencial hoje. Depende de quem te chama hoje também, depende de quem vai te chamar. Pô, se eu tiver até na dúvida, eu bato até a segunda, pra poder ter certeza. Vamos ver se eu quero ir mesmo. Mas é que você pecou na hora que falou assim, você vai fazer alguma coisa? Você falou não. Você falou, depende, pra quê? Tem que perguntar assim, né? Não, então, mas... então eu posso ir mais direto. Vai fazer alguma coisa amanhã? Sim, bater uma punheta. Por quê? Fica com os dedos assim do pé. Mas vou te falar uma coisa. O ouvinte não sabe. O ouvinte tá pensando que você é um idiota, André. Mas e do interior? Ó, temos um Sherlock Holmes aqui. pra quem é do interior, existe uma utopia que você vai chegar no Brás, na 25 de março, e você vai, tipo, tirar R$1 do bolso e você vai ter mulheres se jogando pra cima de você. É isso daí, é uma ilusão. Você vai conseguir comprar 100 bonecas Barbie com R$1. É uma ilusão. Bonecas Barbies, viva! É uma ilusão, que você não vai conseguir com R$1 comprar bonecas Barbie. Você vai trazer uns 3 chineses de lá. Exato. Com R$1 você consegue trazer. Você pega lá, com R$10 você compra, sei lá, 30 patins. Dois pastéis. Ah, é? Você vai com essa ilusão de que, pô, lá, não. E você chega lá, a 25 de março, hoje é qualquer lojinha de chinês, em qualquer lugar. E outra, não compensa, vai ali nas favelas que você pega tudo, micro-ondas por R$10, entendeu? Aí não tem a voz da experiência aqui. Você tem a lojinha lá ou não? Não, então eu fechei porque não consegui conciliar stand-up com essa lojinha. O né? último então... micro-ondas que eu peguei na favela lá, os caras me deu 3 pneus empilhados, eu não quero mais não. E tinha o resto de janta no meio. Exato. Tive que tirar uns ossos lá. E um diploma de jornalista. Mas tá, vamos lá. Gabriel Asmar, o que mais? Que é um rolê que não dá pra ir nem fuder. Cara, um rolê que tem... Eu, às vezes, até acho que é pegadinha isso aí. Porque não é possível. Pessoal, é igual a... a piscina gelada. O cara pula, tá frio pra porra, mas fala que é da hora pros outros virem. Os outros têm uma torção testicular. Exato, nossa, exato. O pito virar um grelo. Isso. Quem, se der sorte. É. Não vira um, mas daí pula. Já estragou, né? Aí já estragou. Se tem grelo, não vale a pena. Mas, cara, um rolê que todo mundo... Não, vamos, porque é muito da hora, não sei o que, não sei o que lá. Talvez eu esteja falando com pessoas muito antigas, né? Mas tudo bem. É, ir pra Aparecida do Norte. Nossa, não. Eu não caio mais nessa também, não. Muito obrigado. É outro fetichismo de interiorano. É. O cara foi pra 25 de março se fudeu, os caras falaram, então vamos pra Aparecida do Norte. Vamos pedir pra próxima vez dar certo. Não, cara, tem aquela subida obrigado. Desgraçada lá, não. Eu não caio mais nessa, não. Nem a pau. Que é uma cidade turística, católica, né? Sim, é sim, isso. Sim. E que a pessoa vai lá só pra andar pra caralho, ver santo e é isso. Mais, né? Mais ou menos Chernobyl, né? Porque você vê umas pessoas defeituosas assim no meio da rua. Não, isso daí é Cristo pregado. Chernobyl. Chernobyl. As pessoas vão ver estátuas de santo. Sim, não sim, tem santo lá. É. Era a única... É, não. Tinha uns caras que falavam que era santo lá. É. A única... Não, se eu tivesse ido, quando eu tava lá, eu tinha uma santa andando na rua. Tá. Mas daí você vai lá, puxa a capivara, tá cheio de delícia. Santa Boqueira, Santa Boqueira. Então, cara, é um rolê que todo mundo fala, nossa, vamos, excursões. Ah, e outra coisa também. Porra, você vai viajar, Vandriano? Você quer ver putaria do negócio, sabe? Você quer ver aquele cuzão aberto. Mas quando você chega lá e aparece no Norte, você fica meio constrangido, porque é todas aquelas velhas beatas. Não tem uma estátua de Madalena. Nossa, tá pra Jesus pra todo lado, você fica até com receio de bater punheta, achando que estão te vigiando. Então, você vai pra uma viagem assim, um negócio meio santificado, é melhor pra Chernobyl. Claro. Fui duas vezes sem pra Aparecida dúvida. Do Norte e não cai mais nessa. Mas ó, essa é a grande vantagem de gravar Chorume. Que a pessoa te chama, você fala. Tenho que ir pra Aparecida do Norte. Não, tem que gravar podcast. Tem que gravar podcast. Hoje é dia 24 de dezembro, vou pro Brás então. Vou até hoje, não vou gravar Chorume. Não, ele fala, não, aqui ó, tô com o pé defeituoso. Mando, tira foto do pé, filho. Eu fui pra Chernobyl. Meu pé tá tudo tortinho. Você não acredita, tô com a rola na mão. Os dedos aqui tudo envergados. Isso chama cãibra, filha da puta. É úmida. Chernobyl tá foda. Tanto gozar na meia, nasceu outro dedo. Pra encerrar aqui, rapaz, vou falar duas coisas rapidamente. Eu ando odiando, ando fugindo, cara, dessas... E tá sendo convidada? Existe sim. Esse evento. Não, existe vários, vocês vão... Festas tradicionais gourmetizadas. Ah, não, mas daí não, daí já... Mas é difícil... Quer explicar. Não, é difícil você achar uma festa tradicional hoje. Raiz, rapaz. Ah, nem acha, viu? Agora você vai numa festa junina... Adriano, você vai com a sua filha? Sua filha é retardada, Adriano. Desculpa-te. Desculpa-te. Não, a menina que é pra Chernobyl. Mas você sabe de quem é que é a culpa? A culpa é do Adriano que bota o Chorume pra ela escutar. Entendeu? Não, aliás, que não bota. Ah, é, só, que só não pra bota. Identificar a peça, até agora o nome dela é Lana, tá? Pra todo mundo saber. A questão é, vai numa festa junina hoje, que ela deve ter em festa junina de escola, essas coisas, com as amigas. Sim, sim. Vai lá uma espiga de milho assada, cozida, 10 conto! Ah, mas é com manteiga aviação. Enfia no cu, caralho. E vai voar. Não, você vai lá. É cara... milho transgênico, né? O máximo de altura que essa porra vai cair vai ser do meu cu na água da privada, filha da puta. Eu é que ela você mastiga e sai inteira ainda. Ah, mas isso daí é um milho. O milho é mágico. Cachorro quente, 13 conto. Que é isso? Ontem eu fui numa que eu espeti 8 conto. Ô, louco. Você matou o cara, não? Não, eu não matei porque ele tava com a faca de cortar carne. Ah, daí vai acabar. Você quer sair morto, né? É, então. Ah, aqui tem pipoca, é R$8, mas é gourmet. É 50 centavos o pacote da nhaque aí, bicho. Ah, então você tá indo em festas tradicionais, que são festas de... que eram marcadas pela pobreza, porque sim, é coisa verdade. Feita com milho e amendoim, não tem coisa mais pobre que isso. Você vai com uma caixinha de paçoquinha. 20 conto a caixinha de paçoquinha, porra. Por isso que eu digo, aprendi hoje. O dia que a minha filha fala assim, pai, vamos na festa junina? Pera aí que eu vou ali bater uma punheta. Aí eu já te dou a resposta. É, e tira uma foto, você vê a situação do meu pé. Não vou conseguir andar. Vou ter que ir pra Aparecida do Norte pedir a cura. Mas se você for pro Brás, você compra uma prótese de pé, R$10, meu irmão. R$10,50 de desconto. É. Mas então, rapaz, essas festas tradicionais gourmets andam me fodendo. E daí, pô, a criançada não sabe o valor do dinheiro, né? Ah, ela só pede, né? Porque... Quanto custa o dinheiro? Ela não sabe quanto custa o dinheiro. Porque vale R$10, mas quanto que você lutou pra ter R$10? Quantas rolas eu tive que abocanhar pra ter 10 conto no bolso, ela não sabe. Quanto saiu caro esses R$10? Quantos caras eu tive que matar antes pra abocanhar a rola primeiro que eles? Pra ter R$10. Pra ter 10 conto, aí que não sabe. É você que tá dando pro segurança pra entrar na XP? É? É você? Nossa. O Adriano falou chorando. É você! E depois descobriu que era cosplay de segurança ainda. Era cosplay do MIB, filho da puta. Daí deu um R$10 falso ainda, filha da... Então, rapaz, as crianças não são... Então elas vê tudo lá que quer comprar. E é a mesma coisa, o rolê que eu ando evitando. Shopping center, cara. Bah, sim. Shopping center. Mas já foi da hora, né? Não, mas... Cara, hoje... Pro jovens é, pro jovens é. Não, mas o shopping... mas esse dia foi legal. Foi legal que... O único passeio que foi legal foi porque tava tendo videogame de graça lá. Não, mas tá. É. Mas eu não sei jogar, por isso que... Mas o videogame é legal. Mas você tem filho pequeno, assim. É uma bosta. Filho pequeno, sabe que é igual um craqueiro. Você não sabe quando vai surtar. Não vem da multidão. Você mas não você não quer falar, filho, eu não fiz um boquete, eu não tenho dinheiro. Não fui filho, trabalhar, né? Hoje, e disfarçando, né, filho? Não, e as outras coisas são totalmente pagas. Porque minha filha, tá, o videogame é de graça. Mas como ele é de graça, parece que tem um sensor que o de graça ela não quer, porque é de graça. Ela quer que você vai lá e compra um videogame pela jogada. Aí não, quem dera fosse isso. Isso eu acho que eu até faria, mas ela quer ir lá numa piscina de bolinha que é R$1 um minuto. 20! É R$1 a cada bolinha que ela tocar. É, isso aí mesmo. E aí você acha que a menina vai ficar um minuto numa piscina de bolinha? Quanto tempo você acha que a criança fica. A criança consegue ficar passar 10 anos numa piscina de bolinha, rapaz, sem se alimentar? Por mais que você deixe ela aí, ainda você vai tirar ela, ela vai sair chorando. Então. Tirou antes da hora. E pior, agora eu tenho vontade de pôr fogo, cara. Um dia vai aparecer. Colocaram fogo no shopping, vocês vão saber que fui eu, cara. Cara, é aquele. Os animais de pelúcia que a criança uma fica... motinha. Uma motinha. Que as crianças ficam em cima e é R$30, 10 minutos, sei lá. Cara. Só que a criança não vai, é você que tá indo pilotando. Pilotar o hipopótamo ali é você. Ah, mas o Câncer não tem R$30 pra deixar a filha dele andando hipopótamo 10 minutos? Não tem. Não, dá pra ver mesmo. Não. Eu tenho, Adriano. Ah, tem? Eu tenho. Mas eu penso o seguinte, rapaz. Eu deixando a menina andar em cima do hipopótamo hoje com o meu dinheiro... Daqui 10 anos, a filha da puta vai estar querendo ir pra Chernobyl, desgraçada. Ah, é verdade. Vai estar, vou soltar de paraquedas. Ai, meu sonho é ir pra Disney. Eu quero acampar. Eu quero acampar na Disney. Perebe Salvador. Aí vai Perebe de Salvador. Quero acampar na nova filial da Disney Chernobyl. Cheguei lá, tinha motel, cheguei com o filho. Um escambau, desgraçado. O seu sonho tem que ser arrumar um emprego pra me sustentar, filha da puta. Eu já te dei a vida. Daqui 20 anos eu que vou estar chorando no shopping querendo dar essa porra de hipopótamo. É, isso daí mesmo. E reze pra que não tenha mais. E agora eu vou pedir. Eu vou dar uma voltinha em cada animalzinho aqui. Tanto que o seu tio Wesley tem de rola, eu vou dar uma voltinha em animal. E até nesse... lá, já vou ter muito mais rola. You, I'm a loaded gun. I can't contain this air. Então chegamos ao fim desse episódio aqui. Não vou nem fudendo nesses rolês. Ou penso muito bem antes de ir, ou bato uma. Muito bater bem uma batido. Antes de ir é uma boa técnica. É uma boa dica. É tudo na vida que você vai tomar uma decisão, bata uma antes de fazer. E tira mas foto qual... pra comprovar que você não tá bem. Mas qualquer decisão. Qualquer que decisão. Canal que você espera aí? Vai. Bate uma, pô, não vou assistir nada. Vai. Não, você sabe por quê? Você tá procurando lá no catálogo do Netflix. Se você não bateu uma, você vai procurar uma que tem putaria. Ah, é verdade. E daí você bate uma e você fala, ah, não, agora eu vou pela história mesmo. Vai. Exato. Vou assistir esse Chernobyl aqui. Um dia ainda vou viajar pra lá. Entendeu? Senão você tava assistindo aqueles Instinto Selvagem 3 pra ver uma cena de teta que tem alguma coisa assim. Vou até anotar. E nem era a atriz original, era uma dublê de teta. Exato. Droga! Não vou assistir mais. Odeio dublê de teta. Da vez que era uma dublê de Chernobyl, tinha três tetas. Agora eu vou ter que assistir. Uma triteta. Mesmo porque era Instinto Selvagem 3. Então. É o número de teta, né? Eu não quero assistir o 6, que deve ser uma porca que vai estar lá. Muito bem, Cindy Lauper. O momento do seu tchauzinho e do seus recadinhos, suas redes sociais. Seu Jabex. Pode falar sem medo de ser feliz. Então, sou Cindy Luiz, me segue no Instagram, é arroba a Cindy Luiz, tô no Facebook, no YouTube tem um vídeo lá que eu vou postar hoje também. Vai estar lá. Só procurar lá. Se não acabar o YouTube. Arroba Cindy Luiz. Não, a Cindy. A Cindy Eloise. A Cindy Eloise. É C-I-N-D-Y, igual Cindy Lauper, mas é Eloise no Lauper. Ah, tá. É uma boa dica. É uma boa. Muito bem. E nosso queridaço aqui, Vandriano. Que eu indicaria, viu, gente? Eu indicaria. Mas é que você tem amigo. Você é amigo dele, né? É verdade. Uma nova marca de café aí, falando... George Clooney é o caralho! É outro bizarro! Mas eu quero um de capivari! Um de carinho. Aí, ó, tem esse que é muito parecido com alguém de capivari. Bom, tenho a agradecer o pessoal mais uma vez aí. Mais uma vez, muita risada. E eu não sou comediante, não sou nada. Ganhei uma. Você é um pai aí! Sim. Sou um pai. Tá batalhando. Sofrido. Pra filha não ir pra Chernobyl. Isso, pra filha não ir pra Chernobyl, não, porque eu não quero. Pai de uma louca, né? Imagina, você estuda essa menina na faculdade, os primeiros 10 mil que ela ganha vai pra Chernobyl. Aí eu tenho que gastar o resto do dinheiro da vida cuidando dela. Que porra de investimento é esse, cara? É isso daí. Ela, nossa, agora eu vou realizar o sonho da minha vida. Chernobyl! Porra, caralho! Mas enfim. Eu não sou um comediante, nada, mas eu vou indicar aí pra vocês seguirem, arroba Tico Produções, a gente trabalha com eventos aí, é isso, agradeço o pessoal mais uma vez, o pessoal do Chorume, sem contar que hoje eu ganhei um apelido, Richard Gere de Capivari, tô saindo no lucro hoje. Olha isso, não foi o retardado do Curradanha dessa vez. Ele não tem um cavalo, mas foi buscar eu de carro branco. Dessa vez vai ser sem cerveja. Ele não tem um cavalo, mas é um animal. Ele não foi me buscar de cavalo branco, mas tem um pentelho branco. Pentelho silver. Valeu aí, então arroba Tico Produções em todas as redes sociais. Você fica sabendo dos eventos lá que o Vandriano traz para São Paulo e região, né, Vandriano? Sim, várias cidades aí. Várias cidades aí, inclusive trabalhando... Inclusive Capivari. Aí, vários comediantes famosíssimos. Cindy Luíse, Delegar Agostinho. Eloise Cid. Isso, Gilbert César. Tem a Cid. Só gente conhecida. E, só nada. E tem a Cindy Eloise lá também. A Cindy Eloise, com certeza. Eu fico nessa aí. Você viu a diferença que o Chorume indicando a Tico Produções? Ah, olha só. Você viu? Olha. É legal isso, né? É legal a indicação. É legal, né? Gente. Pensando nos amigos, né? Anderson Negão, seu tchau. Só um pequeno recado. O Roberto Moreira, você é um retardado mental. Tchau. Falou, negrado. Não, mas isso é uma constatação de domínio público. Gabriel Asmar, então, nossas redes sociais, o seu tchau e um xingamento para Roberto Moreira, por favor. Tudo bem. Para você que quer acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, arroba Necta do Lixo. E Roberto Moreira, seu... Filho da puta arrombado! Tchau, os ouvintes. Wesley Zop, nossos demais contatos, seu tchau e um xingamento pra Roberto Moreira também, por favor. Bom, tem o nosso WhatsApp, que é o DDD19 99495-5485. Tem os e-mails que é lido em episódios separadamente, que é o autocríticas@chorome.com.br. E tem os grupos tanto no Telegram quanto no Facebook, ouvintes lameruxos. Okay. Roberto Moreira, você é um paspalho. Nossa. Parou. Muito bem, espero que vocês tenham gostado até aqui. Espero que na próxima semana, quando sair episódio do Chorume, vocês pensem, ah, eu vou ouvir, vai. Tá. Tá bom. Eu vou pular de paraquedas. É, tá bom. Que vocês tenham uma boa semana, até o próximo episódio. Tchau, e Roberto Moreira vai se fuder, seu gordo arrombado, filha da puta, obeso, pau mandado pela mulher, caralho, filha da puta, vai se fuder, arrombado, gordo de merda, Palerminha, retardado lazareto, rapaz, enfio 3D. Filha do Adriano. Vai se fuder, desgraçado, arrombado lazareto, gordo, bicha, gordela, viado.